limite ao localizador, chame agora sinal 19-8. Obrigado. 6141, copiou? 6141, afirmativo, agora limite ao lote, ponto Salvador 19-8. Afirmativo. Salvador, chame a 6213. Prossiga. Pequeno desvio à direita, a proa 230. Entendi. Bem, 6141 já no localizador? Afirmativo. Ok, desça para 3.000 pés, 6141. 3.000 pés, 6141. Eu estou autorizado com o ILS agora. Tem o menor que modulou? Nossa, né, 6141. Autorizado, reduza para 1709. E autorizado ILS, 79, 6141. 0 vento 1 no 00 graus 149. Repouso, pista 10, 6320. Azul 4076, para o localizador, direita proa 150. Direita 150 para o localizador, azul 4076. Isso é para 2000 pés, 1092. Alô, 5447, para o táxi, 45 a bordo, 5 horas e 50 de autonomia, alterna Montes Claros. 5447, autorizado táxi via 71 Índia, no posto de espera, torre 1 no 8095, ajuste no 02, só tentar tráfego da Golfa, ingressando no 41 no 5447. Ciente, pessoal com aeronave, 41 Índia, no ponto de espera, 17895, 5447. 1806, pronto, cópia? Para cópia, 1806. 1806, autorizado para Aracaju, nível 230. Via Golf 677, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voo direto Aracaju. Aciona 5131, controle 120, decimal 8. 7230, aprovado via Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, na Puca, após voo Jamo e direto Aracaju. 5131 e 1208. Boa noite, 06. 1806, seja mesmo correto, está ajudando para puxa. Vai para cá. Emissão 121 decimal 9, se possível agilizar para liberar a pista. Direito 121 agilizar no 6320. 3216, curva direita para o 050. 350. Para sua frente, 6 milhas, a aeronave é um Charlie 402. Reduzindo 1609, será 6141. Reposo, 6315. 721, Lima, confere a white copy. É, está aguardando, né? 35447, autorizado táxi, 71 no Índia. No ponto de espera, vai chamar a torre 1 no 8395. Já no táxi, o 35447. Próximo da Índia, o 35447. Paulo Salvador, Chané 6320, de Rotista. Chané 6320, táxi via Alfa, reporte em Juliette. Táxi via Alfa, reporte em Juliette. Mais uma 5, 10 mil, senhor. Sente. plano, reduza para aproximação, reduza para a mínima possível na final. Fórmula tráfego agora 5 milhas à sua frente. Bem reduzindo, seu redução para a mínima, o Xené 61 no patrono. Chame agora a torre 10895, bom pouso, mesmo patrono. 1895, obrigado. Senhor Juliette. Alfonso da Juliette, 1395. Na reduzindo para 180. Alfa Romeo, Alfa Tango, Tango, confirme baixado travado. Teste, baixado travado, Alfa Tango, Tango. Alfa Tango, Tango, tem livre pouso na pista 1-0, vento 1-1 no 0 graus, 1-8 nós. Livre pouso 1-0, Tango. Autorizado 330, Fortaleza, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, Proti, Santo Endolu, 1-9. Adicione 5130 e o controle 1208, 67221. 6631, cruzamento correto, faz controle. Vem aquela na porta, 6721. Como é que eu baixei aquilo que era aqui? Estou no Juliette para 01. Juliette para 01, 6320. Bom, 754, reduza para 210 nós. 1-0, 5-4. Sim, quem chamou a torre? É o Trip 5447, está no ponto de espera da 1-7. Trip 5447, mantém ponto de espera. Boa noite, né? 6-2, no 3. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro... Recife, vamos na proa da posição Bridge. Aguarde, está livre o QNH 1-0-1-2. 61 no patrono, sim. Pode ser a puxa? Nada. C2230, livre só, pode para táxi. Antes da Juliette, né? 3-1-5. É 3-1-5, mas a posição, foi tão previsto o 04, será coordenado outros devido ao gate estar ocupado, né? 3-1-5. Mantenha a posição, pois o gate encontra-se ocupado, previsto ao gate 04, hoje, né? 6-3-1-5. Ah, sim. Estou vendo aqui o gate 7, seria poder coordenar com o gate 7, se possível? Firmante, você vai coordenar aqui do Zenfraero, 6-3-1-5? Ok. Mike, Juliette e Romeu, possível. Muito bom. Central B, de Terra Índia, Eco Índia, para Terra Índia, Eco Índia, senhores. Locado 01115 no transponder, ajustado 1013. Está agora na mesma para BR. Segue até Águas Claras. Mantendo o centro de L permanente na sua. Presidente, Mike, Juliette e Romeu. 1754, ativate de 050. 754, desça para 3 mil pés, reduza para 1,80 nós. 3 mil com mil e? 12. Só 1,210, só 9. Mais. 3,009, média 0. Sané 61 no patrulho iniciou a arremetida. Para 2 mil pés, autorizado de LS, número 3. Pode estar 2 mil, autorizado LS, no média já. Alfa Tango Tango, táxi de Alfa, quilo para táxi 3, assento sinalizador. 5. 295, obrigado. Azul 4076, baixou o travão. 1141 na MC 841, no chame controle, frequência 1-20-8. 208, no chame 1141. 2 Azul 4076. Sim, quem chamou, Antônio? Bom dia, 4076, baixou o travão. Azul 4076, continue a aproximação. Pode ir confirmando, baixada travada? Afirmativo. 4076, tem livre pouso, 90, vento 100 graus, 1 menos. Livre pouso. Na 3216. 3216, torre 1895. 3195. Quebec Serra prossegue via corredores ou desce direto? Sente. Prosseguir para 2754. Autorizado, reporte estabilizado. Obrigado. Para o táxi, seu passarelo 2230, 61 a bordo, 3h30 de autonomia, Serra Salvador. 2230, 7741, Indiano, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Ok, livre táxi, ponto de espera da pista 10, 1895, passarela 2230. 125, ready to copy? 0, limite 120 de Cimbra, Xané 6148. Xané travado, guardando a autorização, da 3290. Torre Trip 5447, ponto de espera pronto. Trip 5447, aguarde, mantenha ponto de espera. Aguardar. Desce para 4000 pés, ajustado no 0 no 2. Frequência livre, Quebec Serra. Abraço. 125, right copy. 1219. 219, direita, azul 4076. Level 110, via 81. Take off 110, after take off turn to right. Mike Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu, controle. Subtax Hotel, reporte o hotel to cross 1110. Com 754, torre 1895. 1895, obrigado. Mike Juliette Romeu, controle. Tá, próximo ao 79, senhor. Vai mantendo 500 pés na frente na sul. Agora vai na proa sul. Até Pernambuco, é próximo a Iguatemi para manter o sobrevoo. Sete. Romeu. 54. Afirmativo. Mono 754, continua a aproximação. Aguarde pista livre, altímetro 1012. Aguarde. 3, 2, 1, 6, sol de 4, 5, livre direito, chame sol 1, 2, 1, decimal 9. Motor 5447, informa quando autorizado, decola de imediato. Sim, 5447. Táxi via Alfa, reparte antes de Gete, 3216. Alfa, reportando. Sul 4076, autorizado o ingresso na Juliette para o 07. Juliette 07, azul 4076. CNE-641, esquerda, proa 200. Esquerda, proa 200, CNE-61 no patroa. Limite localizador. Localizador, 61 no patroa. Voo no 600, estabilizado. 600, torre 1, 1895. 1895. Approach, in your departure now. Lotar, Lotar, departure. To intercept to risk 1. 6141 para o localizador, esquerda 140. Pro 140, Xené 6141. Pode fechar isso. 1945, foi aprovado 350. Copia ou guarda a coordenação? Copia, 350. Cliente número 2 para cópia. O gol 1934. Número 2. Vamos para a Juliette. Então, 3 no meio, ingressão Juliette para o 1-4. Só no web 6721, na posição 5, acionamento por Juliette. 3-1, livre sua reta para táxi. Livre, chama para o táxi 6721. 5-4 no solo 4-7, livre direito, chame salão 2-1-2-1-9, se possível, agilizar a liberação da pista. 5-4. Torre Salvador, Xané 61 no 4-1 e LS, estão no 0. Xané 61 no 4-1, continue a aproximação, número 2 para pouso, abaixo está livre. 61 no 4-1. Boa tarde, 1-7-5-4, Júlio. 1-7-5-4, táxi de Alfa, é a porta da Juliette. Alfa, 5595, autorizado 2000 pés, reporte localizador. Para 2000, reportará localizador, aqui na cidade de Madrid. De 1013, 5595? 10 no 2. Close Tower, 118, decimal 95. Apollo 2000, prossiga. 5, maintain position. Sim, 5447, decolada 249, chame controle 120.8. 208, boa. Controle 5447. 5447, contato radar, saída Arbor, voo 200 sem restrições. Subida para o 200 sem restrições, saída Arbor, 5447. Aciona 5160, controle 120.8. Utilizado 340 Guarulhos, decola da 10, da Euleda, zona pro de 30, intercepta a Perzulu. É, 1-6. 5-1-6-0, transponde 208, controle, da 3805. 3805, protegimento correto, repete quando pronto. Zan 3805. Alô, Salvador, boa nome é 00, boa tarde, Libra. Nome é 00, boa tarde, taxi via Alfa, reportando a Juliette. Alfa, isso é Juliette. Salvo M6721, tá pronto pro táxi, 54 a bordo, 5 horas e 15, alterna na Recife. M6721, autorizado táxi via Patiúna, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8.95, ajuste no 092. 092, Patiúna, Índia, ponto de espera, 18.5, 6721, da web. Alô, Salvador, 1394. 394, proscópio? Autorizado. Aguardando o Web, por gentileza. É o Alfa Tango Tango? Alfa Tango Tango, tá autorizado. Contornar o pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, vai chamar a torre 102.95 para prosseguir. 22, obrigado. Aeronave que solicitou cópia, Gol 1924, na escuta? 1924, pronto, cópia. Escorre autorizado para Maceió, nível 350, via Peruíbe 58. Decola da pistão no zero, com primeira curva esquerda, sai da Fuca, Trans São Caju. Aciona 5163, controle 120.8. 350 Maceió, via Peruíbe 58, decola da 10 com curva esquerda, Fuca Caju, 5163 no transponder, 208 é o controle, Gol no 924 no 10. 924, procedimento correto, faz quando pronto. Voltaremos. Salvo, é o Gol 333, tá, para a operação do Prado, São Paulo, São Paulo. No 333, número 2, para qual? Tá na guarda, tem. Da Juliette, ou no 754, da Gol? No 754, autorizado em direção de Juliette, para 05. Juliette, 05, ou no 754. No 754, contato visual com a Alfa Tango Tango, confere? Confere, aqui. Gente, prossegue por 5. Eu vou 600 para São Juliette também. 41 no solo, 852 livre direito, chame só 121 decimal norte. 600. Número, cópia no 324. Cópia. O número 00, manter posição em da Juliette. Portão previsto 09, enquanto se ocupado. 600, mantém com a posição agora, então. Tá, cópia, você vai. Espera. Ah, mantém. Reporte deu de descida. Pelou, reporte deu de descida. Paragem pista 10-2230. Panamé 1-4-1, mantém, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, lateral, Panamé 1-4-1. Tá, Salvador, ground, o que faz? O que faz? Taxi vai Alfa. Expect to enter a little meeting, so. Gol na 394. No 600, ingresso a Juliette para 1-3. Juliette, 1-3. Gol 600. 1-4-1, no taxi de Alfa, mantendo a Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, que a Chanel é bem 1-4-1. No 394, faz cópia? Pronto, faz. No 394, autorizado para o Galeão, nível 360, via Brizulo 1-0. Decolada pista no 0, com primeira curva direita, saída da Euleta. Após voo direto bridge, onde intercepta Brizulo 1-0, sai conforme a rota do plano. Aciona 5161, controle 120, decimal 8. Avião autorizado, verificou 360, apertou 1-0, decolada 10, com a primeira curva direita no perfil da Euleta Bridge. 161 no transponder 208, controle, aconteceu o gol na 324. No 394, procedimento correto, repete quando pronto. Então, 3273. Informação custa Lima, guarda-costas. Olá, estou falando em 180 na saída da árvore. 180 na árvore, 2230. Vento 1 a 0 graus, no menos. A linha aí decola da 1067, 21 da OL. Nível 360, de Prisulo 16, decola da pista 10, com a primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde intercepta Prisulo 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5177, controle 120, decimal 8. São Paulo com voo em Prisulo 16, da El. Saudama 0508. Quando 3-3-3, procedimento correto, repete quando pronto. Alfa Tango Tango, ainda na escuta? Então, se tiver condições de agilizar o ataque, temos uma aeronave com um transporte de enfermo e que irá atacar do pátio do aerostar. A posição pela previsão 01, encontre-se ocupado. 61 na patrona. Então, 3283, pronto, cópia? 3283, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jama, após o direto Aracaju. Aciona 5172, controle 120, decimal 8. Atente a aeronave que está taxiando para o hangar do aerostar. Após, você prossegue para táxi. Reporte na interseção Papá para ingressar na pista. 3283, transponder 5172. Correto, reporte tanto para a pista. Baixada e checado, sim. 595 da trilha. 5595, livre pouso na pista 10, vento 12, correção 100 graus, 179. Ativo, livre pouso, caminhão 10, baixada e checado, 5595. Mensagem 31, decolado 58, chame controle 120, decimal 8. 08, mas é 2 horas. Controle Salvador Web 6721. 6721, contato radar, subo 330. Sobe ao 330, quando possível, por onde frotir para 6721. Aguarde. Guarda. Antônio? Romeu, meu Golf, autorizado a decolar, pistão 17, vento 100 graus, 17 nós. Rumba 25, lineup ele mantém threshold 10. Então, 3193, eu estou puxando. Afirmativo, tá 3193 na posição 4 para a Puxa Bem. 3193, delivery, Sanai, cuidando sua equipe de sol e reporta para táxi no 04. Reportará para o táxi, são 3193. Equipe 5410, prossiga.